Tô esperando às 6 da tarde, não vou abrir antes, cara, não adianta. Ô meu, ô mas... Abre! Não, não, abre. Tem que ser 6 da tarde, cara. O Fetter nem tá aqui, meu! Bicha, o Fetter nem tá aqui! Fetter! Eu adoraria que alguém matasse o Obama. Por quê, cara? Na vinda dele pro Brasil, tô bravo com o Obama. Oi, tu era defensor dele, né? Eu nunca fui defensor dele. Não, tu era o maior fãzinho do Obama. Nunca fui. Eu sempre disse que o Obama é um republicano travestido de democrata. Não. Que a águia americana... The Eagle, the American Eagle. É uma águia hippie na pele do Obama. É o Obama é uma águia com a mesma voracidade. Qual é o legado do Obama? Zero. O legado do Obama é uma administração. Qual a importância da visita do presidente Obama aos Estados Unidos? Cara, eu tô há um mês na visita do presidente Obama ao Brasil, né? Eu paguei ontem, o visto americano. Paguei. $300. Tirar o visto. Obama vai anunciar que não precisa mais. Vai chegar sexta-feira e vai dizer não precisa mais de visto. Seis da tarde! Todo mundo tá ouvindo o Pretinho Básico. Já deu pra perceber que o Fetter vai se atrasar um pouquinho. E o Potter também. Bom, o Potter é um caso a ser estudado, né, cara? Potter abandonou. O Potter, vamos estudar o caso do Potter. Pelo amor de Deus. E eu tenho estranhado que o Potter, praticamente 3 vezes por semana, em média, me procura pra trocar. Troca. Tem uns negócios. Nas outras 3 ele não vai. É, agora aparece. O Potter tá preocupado com o Patrola em HD. E o cara que ele mais. Agora o Patrola em HD. Bom, agora ferrou então. O que é uma grande novidade, o Patrola da RBS TV passa a ser produzido. Novidade pra quem? E apresentado em HD para todos os telespectadores do sul do Brasil, Marcos Pianges. Olha só. Foi lançado agora, o Patrola em HD a partir neste sábado. Eu me lembro o Pretinho Básico em HD. E quem é que vai desenhar? É o Maurício. Ano passado veio o Lula aqui em HD. Quem é que vai desenhar o Patrola? É o Maurício? De Souza? É o HD, é histórias em quadrinhos, não é? Meu Deus. Tá, mas a minha pergunta do Potter é assim. O Everton? O Everton é chato pra caralho. Mas olha aqui, ó, e o Potter, ele pede pra trocar só comigo, né? Ele pediu pra trocar comigo também. Pediu pra trocar comigo semana que vem. Foi a sorte, porque amanhã estarei de folga e amanhã o Grêmio entra em campo às 5 horas da tarde. Não, tu não vai estar no Cesar. Estarei tranquilamente na casa. Eu em casa. O Pretinho Básico é um oferecimento de Big, o Big é preço baixo todo dia e Damilera, a moda está nas ruas. Cara, vamos aproveitar os flatos do dia agora! Não apresentou ninguém. Péssimo âncora. Flatos do dia no Pretinho Básico com Cagê. Não tem galo, né? Pô, desculpa, preciso apresentar os meus amigos que estão aqui. Começar o programa. Agora já foi. Everton Cunha. Não, agora já foi, cara. Tudo bem. Cagê. E aí, boa tarde. Marcos Pianges. Porã. Eu. Alcemar. Oi. E Alexandre Fetter. Aê, já começou, velho. Vanessa Hughes. Como assim, Hughes? Como assim, cara? Vanessa destaques. Mas a gente já aproveitou a sua ausência pra fazer os platos antes de tu chegar. Só faltou o galo. Mas que isso? Eu nem sabia que o programa tinha começado, cara. Eu tava no bar ali tomando meu todinho. Eu não quero te dizer nada, o programa começa às 6. Já estamos às 8h17 aqui, meu. Eu acho que tu tem que cuidar um pouco mais e conversar com o Maurício Amaral. Foi ele que nos propôs que deu isso start. Aí, a gente ficou meio sem saber o que fazer. A gente falou, não, sem o Fetter a gente não propôs começa. Propôs os flatos do dia? Propôs os flatos antes. Ah, então desculpa, se o Maurício propôs os flatos do dia, vamos nos flatos do dia. Eu quis preservar os destaques pra ti, né, com essa voz que empresta muito mais seriedade aos destaques do Clique RBS. Eu quero pedir desculpas à imensa audiência e aos queridos colegas pelo meu atraso, eu jamais imaginei. que eu fosse causar tamanho transtorno. Por favor, Cagê. Então eu vou mandar esse Flatus do dia aqui ao nosso fã clube no Twitter, fã clube Maurício e Cagê. Oh, mandar um beijo pras gurias. É FCO Maurício e Cagê no Twitter. Muito queridas, muito queridas. Obrigado pelo carinho. Fã clube lá. Por que vocês dois estão juntos? Elas gostam da gente. É, eles não merecem. Não merece um fã clube pra um só. Isso aí. Não tem quórum suficiente. Eu e do Maurício, então, né? São duas meninas, uma gostava do Cagê, outra do Maurício. Como diria o Girimundo, boa, Maurício. Bom. E por que eu não tô ali, meu? Cara? Por que eu não tô junto com vocês dois ali, meu? 8h17, Vanessa Hudgens pega carona de moto com suposto affair. Quem? Vanessa Hudgens. Não Vanessa Hudgens, é. Vanessa Hudgens, gostosinha, que é ex do High Music High School Musical. E tá num filme novo, cara, que é com vampiras. Adoro. E guerreiras num mundo muito louco. Tu leu a sinopse, leu o release, é um mundo. Parece chamada da Globo. É a sessão da tarde, né, velho? Sessão da tarde. 10h38, Nívia Stelman faz ensaio sensual e posta fotos em blog. Pobre Elano. Galera dividiu aqui com a Nívia Stelman, só dois foram. Eu vou. Garota do mundo dourado. A Nívia Stelman é a beleza suburbana brasileira, né, cara? Quarta-feira é ruim, uma coisa linda. Atenção, pessoal, as preferências do porão. Eu adoro. 12h26, sem camisa, Jonatas Faro anda de skate na orla da praia. Maravilhoso. Só o Neira e o Alcemar. O skate talvez seja o grande esporte da nossa geração. Da tua não, né? Dessa geração, né, Neira? Da nossa geração. Tens quantos anos? Tens. Parece um gaúcho. Opa! Tá te convertendo, Neila. Deus me livre. Muito tempo. Mas tenho muitos amigos gaúchos. Neila tem um gauchão por dentro, né, Neila? Tem. É bom um gauchão por dentro. 14h57, Rihanna janta com Colin Farrell. Tá rolando um suposto affair. Olha aí, ó. Eu gosto de dizer suposto affair. É legal, né? Parece que tá por um fio essa relação, né? Putz, é que o Colin Farrell. Boa essa, hein? O cara fez o filme. 16h32, Zac Efron anda de skate também. Maravilhoso. Maravilhoso. O skate é a expressão do homem másculo, forte, sem camisa, no Rio de Janeiro. Tu gosta de andar no Big Banana, aquele, né? Eu gosto de andar no Big Banana, é o teu, né? Preconceituoso, piadinha de seu duplo sentido. Nada a ver. Ridículo, preconceituoso, nada, pedófilo. Nada a ver, que isso? Não, beija, né? Travesti. Tu tá louco. Que isso, cara? Tá louco, né? Vocês todos aqui beijam travesti. Não tem nada que ver com isso, cara. Procuram travestis para satisfazer a homossexualidade dentro de você. Agora, só um pouquinho. Agora tu tá sendo preconceituoso, né? Parou agora. Parou. Preconceituoso. Agora. Assumam. Parou agora. E agora? Assume, Pedro. 18h07, KG. 18h07 em ponto, galera. Pela primeira vez. Momento. É um fato histórico, KG. Já virou 18h08. Bicho, ferrou tudo. Tá um minuto atrás, não mais do que isso, cara. Acabou. Vamos começar o programa sempre com os fatos do dia. Tava em ponto, aí eu posso vir, chega mais tarde. Tava em ponto, bicho. Chegou a me dar um arrepio. Ponto, Faustão. Fazia tempo que não me dava um arrepio assim. Agora deu 100. Eu vi teu arrepio ali. Não mais do que isso. Assim, peraí. Tu deu uma testada no arranque do Alcemar. E o Alcemar tá sem arranque. Eu tirei a caneta de trás do Alcemar. Ele não deixa eu me concentrar. Eu tirei a caneta de trás do Faustão, porque era isso que tá dando arrepio atrás. São às 18h07, há um minuto atrás, ao cruzar as pernas, a gloriosa Cristina Aguilera deixa a celulite à mostra. Quem aqui não? Celulite. Quem aqui já não viu alguma vez na vida ao vivo, né? Celulite. A Cristina Aguilera. Adoro celulite. Celulite é a prova de que a mulher é de verdade. A sorte foi, me acompanhou na vida em relação a isso. Muita celulite. Muita celulite. Ah, velha! E agora vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este fim de tarde de quarta-feira. O Conselho Nacional de Justiça anula o concurso do TRE de Santa Catarina. Cancelamento ocorreu devido a inúmeras irregularidades que teriam ocorrido no dia da prova, né, Almir? Exatamente. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça, houve conversa entre os candidatos durante o exame e uso de equipamentos eletrônicos, inclusive celular, dentro das salas onde estavam sendo realizadas as provas. Celular não pode. É verdade. Não pode ter contato com pessoa, não pode. Aí a minha pergunta é a seguinte: vão devolver a taxa de inscrição? Vão fazer uma nova prova. Não é barato isso aí. Vão fazer uma nova prova. Não é barato. E quem tem que viajar pra fazer essa prova? É verdade. Que veio do Nordeste, que veio de São Paulo, que veio do Paraná, que veio do Rio Grande do Sul. É verdade. Vão ressarcir esse dinheiro? Vão? Não vão. Não vão, tem que tirar empresas que fazem concursos e que dão esses furos, tem que tirar do mercado. E parece que justamente o problema tá na empresa, que eles esperavam 6 mil inscritos e deu 30 mil inscritos. Chama e o Grisotti. E aí a empresa não tava preparada para tantos inscritos. Boa, Grisotti. Aí tira a pauta que eu vou dar pro Grisotti. Concurso público, a máfia do concurso público, Grisotti. Calma. Emplacar no Fantástico. Calma. Essa semana já. Ele quer um Grisotti por Fantástico. Um por domingo. Encontrei o Grisotti hoje no banheiro. Ah, é? Ele tava fazendo investigação. Te investigou, né? Coisas escondidas do banheiro. Me investigou também. Um abraço pra esse louro de olho azul alto, que é o Grisotti. 2,10 metros. Ajudei ele agora, hein? Advogada é detida ao entrar com 28 celulares no presídio de Montenegro. É uma loucura, né? Até pagar alguma conta de celular. Alguma ela paga. 28 celulares. Ela, veja bem, ela é uma advogada. Ela é advogada. E foi detida ao entrar com 28 celulares no presídio de Montenegro. Pegou uma promoção, né? Pegou uma promoção e levou 28. Pegou. Passou no Big ali, comprou 28 celulares. Pô, já foi por Montenegro, para Montenegro, lá pelo outro lado. Tava lá no caminho. Já havia repassado o material, a advogada já havia repassado o material dos 5 presos que representa... Ela já havia repassado o material a um dos 5 presos que representa por uma grade no momento em que foi flagrada. Que legal, né? Como não precisou passar pelo detector de metais, porque é advogada, ela conseguiu entrar com o material. Porém, ela já estaria sendo monitorada por agentes penitenciários há 2 meses e acabou flagrada. Isso é um absurdo, amigo! É verdade! Aonde está a OAB nesse momento? É verdade, Marcelo! A OAB suspendeu o registro dela. E aí? É verdade. E os outros advogados? É verdade! E os outros advogados que entram em presídio sem passar no detector? Cala a boca, Marcelino! É verdade! Tá certo, Marcelo? Tem que passar, amigo, no detector de metal. E pra esse não basta só... não basta só tirar a carteira da OAB dela. Tem que prender. É verdade. Isso é crime. Isso é não sei se é crime. Pode ser crime, mas talvez seja mais do que isso também, né? Ela tá... Ela tá de comparsa, né? Exato, ela tá de cúmplice. Formação de quadrilha. Esses dias, a Zero Hora, uma repórter da Zero Hora, conversou pelo MSN com o presidiário. Isso aí. Que loucura, ela tava fazendo uma matéria pra editoria de polícia da Zero Hora e trocou mensagem por MSN com um cara preso no presídio central. É verdade. Cara, o MSI, o cara de um computador na cena. Mas assim, cara. No caso do smartphone, né, cara? No caso dos advogados, cara, o negócio é o seguinte, tudo bem, o cara tá lá preso, todo mundo tem direito à defesa, né? Segundo a lei, todo mundo tem direito à defesa. Mas cabe ao advogado, né, saber se ele vai trabalhar pro crime ou se ele vai trabalhar... Cada um sabe de si, né, porra? É, cara. O cara que tá fazendo isso tá trabalhando pro crime. Ele tá sendo cúmplice do crime, né? Tá sendo. Então tem que tirar a carteira e tem que ser preso mesmo, também acho. Que dureza, né, Marcelo? Concordou comigo, porã, hein? É verdade. Cala a boca, Marcelino. Ajuda do governo federal para São Lourenço do Sul deve girar em torno de 15 milhões de reais. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, prometeu ajuda financeira para a reconstrução do município. Os recursos devem ser repassados até o final da próxima semana. Se eu tivesse ministro do meio ambiente, né? Pois é, Bezerra Coelho. Da agricultura, né? Qualquer coisa assim. O terremoto e o tsunami que devastaram o Japão deixaram 4.314 mortes confirmadas até agora. 8.606 desaparecidos. E 2.282 feridos, segundo um novo balanço oficial divulgado nesta quarta-feira. Esta é a cifra de vítimas identificadas até o momento, mas as autoridades acreditam que o balanço final deva passar fácil dos 10 mil mortos. Tem 4 mil mortos, 8 mil desaparecidos. É. Eu vi uma foto na capa do Globo.com hoje, um prédio de 3 andares e um carrinho lá em cima. A água levou um carro em cima de um prédio de 3 andares. Que loucura. Mas tu vê, as fotos de aviões, carros e navios todos misturados. Juntos, né? Misturados, todos é verdade. Tudo que isso. BR-376 tem até 10 quilômetros de filas durante rodízio do sistema Pare-Siga. A operação tem intervalos de 2 horas para cada sentido da rodovia. O trecho onde opera o sistema está em apenas uma faixa devido à queda de barreira que destruiu parte da pista da rodovia BR-376. Tempo de viagem entre Joinville e Curitiba pode chegar a 6 horas. Joinville e Curitiba. Cara, quase 1 hora e meia de garota. Eu tenho 45 minutos, cara. Sexta-feira. Sexta eu embarco pra Curitiba pra fazer festa de noite em Joinville. Tu tá na ruim. E eu volto sábado. Tu tá mais na ruim. Um bebê feito em casa, depois pra ir pra São Sebastião. Nossa, tamo na ruim. Me tem pisse ferrou. Olha aí, ó. Obrigado, cara. Valeu, carinhas. Zaca é gente fina. Obrigado, Zaca. É isso aí, cara. Só ri de desgraça. Dá uma olhadinha, de repente mexe no horário dos voos aí, cara. Sim, mas ou vai pra navegantes, meu. É, ou vai pra navegantes. Vamos decidir agora. Vamos decidir agora. Qual é o legado? Vamos ligar pra ele. 6h16, já passamos pelos flats do dia, estamos bem. Vamos lá, Pi, vamos dar uma rodada por ti aí. Time de futebol do PP, quem manda é o Roberto. Atenção, pessoal, sendo um ouvinte. Eu posso repetir os flats do dia, Petra, não quer? Não quero? Prestei bem atenção. Então tá, segue aí, Pi. Sendo um ouvinte desde o primeiro programa e sem mais o que fazer no momento, ao jogar meu Pro Evolution Soccer, acabei criando a escalação do time pretinho básico do Futebol Clube. Seria mais ou menos o seguinte: no gol, trazendo segurança e garantia, quem? Almir! Pode ficar tranquilo, querido! Inventor da técnica da bola atrasada para o goleiro no futebol gaúcho. Às vezes abandona o gol para ajudar um torcedor a pendurar sua faixa. Pode ficar tranquilo. Bolívar e o Clemer jogaram junto comigo. Olha aí. Na defesa, Alcemar, zagueiro e capitão da equipe. Capitão, hein? Olha o Alcemar, tá de chapa. Chapa nova. Chapa diferenciada. Eita, ficou essa. Ficou bem, hein? Fez um clareamento. De mármore. Tá meio tortinho, não tá meio tortinho, assim? É um charme. Ficou muito bem essa. Constrói um muro impenetrável, Alcemar. Inteligente, experiente. Peca apenas na comunicação com o restante do time. O Alcemar nervoso no jogo, calma, deve ser uma loucura. Quando ele vai gritar, é minha, ele fica nervoso. Até o saiu, é minha. E conforme diz o Roberto, ele dá uma tropeçada às vezes na chapa. Ao lado do Alcemar, doutor Alceu. É, bapa mesmo. Negão de passadas largas. Meia carpinha riada, mas não escapa da provocação da torcida que grita. É o nosso Paulinho. Que grita o nome do sobrinho Ricardo. Puta que pariu. Na esquerda, Jerimon. Ah, Jerimon. Joga só quando tá afim. E aí, Jerimon, gostou? Na esquerda, Jerimon. Deixa o louco falar ali, eu quero ver o que ele vai dizer. Mas tu é canhoto, Jerimon. Cara, fica na tua. Deixa terminar o troço, dedicando agora pra jogar na esquerda, tem que ser canhoto, cara. Ronaldinho joga na esquerda e não é canhoto, meu. Desculpa, meu. Ah, então presta atenção, cara. Ronaldinho não é canhoto. Destemperado costuma se indispor com aqueles loucos do time adversário, mas quando baixa uma castelena é só correr pra área. Que ele bota na tua e é gol de cabeça. Viu, meu? Tô falando, meu. Bota na minha. Vai pra área que eu vou botar na tua, né, gente? Bota na tua, só meter pra dentro. Lateral direito, Josias Mineiro, ô Josias. Corre tanto que acaba esquecendo a bola, mas não deixa o palheiro cair da boca. É o Papa Léguas. Mata o contra-ataque adversário, derrubando o jogador e justificando que tá apenas retirando uma erva daninha. Encontrar no gramado. Entendeu? Meio de campo, pause, encarregado de apertar. Ah, eu aperto a marcação, Magnata. É o volante que aperta o time. Mas eu gosto mesmo de ficar no banco, né, Magnata? O pause mete cada canudo de fora da área. Olha, vou te contar, mas gosto de ficar no banco. Mas o pause gosta da ponta também. Não, e olha. Na ponta. Tá sempre de olho na fumaceira da torcida ali, ó. Aí o parceiro do pause, aperta pause. Tá sempre na ponta. Ele fecha meio de campo ali, né? É isso aí, Magnata. Tamo junto. Ainda no meio campo, MC Guri. É lamentável. Finalmente tamo calma aí, pode crer. Agora vamos se divertir, chega no samba. O que é isso? Ai meu Deus, eu não tô caindo nisso. O Porã fazendo a batida, todo mundo tá ligado à rima. MC Guri, você tamo aqui. No Pretinho Básico. Vamos aí. Já divertido pelo juiz, a não ir a campo com óculos escuros e tantas correndo no pescoço, não adianta, né? Mas quando se machuca, usa a limusine maca, dá um pulo da periferia de Miami pra fazer uma tomografia. Certa vez, enganado pela torcida adversária, acabou bebendo uísque nacional na entrada do segundo tempo. Ficou ruim pra todo mundo. Ficou ruim pra todo mundo. Passei o segundo tempo em Jordão. Ainda no meio campo castelhano, a categoria argentina, adora dar o toque. Geralmente a aquele de qualidade que deixa os atacantes pifás na área. Tem a catima dos jogadores hermanos nascidos na fronteira do Balneário Camboriú. Outro meio de campo, o Geiso. O meia de ligação que engana o zagueiro. De vez em quando, a trote avança a área dentro e marca o golzinho. O qual comemora sempre fazendo coração com os dedos em homenagem à sua amada Jennifer. Tem bronca com o fornecedor de material que não aprende a escrever seu nome direito nos uniformes. Geiso. No ataque, o Aldo. Endeusado por toda a população de Teutônia, apesar de grande motivador da equipe, não é muito habilidoso. O máximo que fez foi modificar o drible da vaca, criando o drible da ovelha. Do lado dele, Marcelino. É verdade. Fazer gol é com ele mesmo. Infelizmente, sempre envolvido em denúncias. É verdade. Essas coisas todas. Tomou a titularidade do seu colega de quarto, Marcelo. É verdade, amigo. Verdade, uma palhaçada, eu trabalhando. Matador titular que volta e meia vai parar no departamento médico. E ainda no elenco. Tá, mas Dudu. Aí o técnico aí, não, cara, manda o Marcelinho calar a boca. Tá lá no fim aqui, ó. Tá lá no fim. Tchê, mas que baita bola nas costas, não me colocar aí. Vamos ver se não aparece aqui, ó. Ainda massagista, Galchão. No elenco, Dudu, geralmente está de licença para resolver problemas com visto para os Estados Unidos. É isso aí, cara. Cara, esse cara não existe mais no programa. Não foi a hora que, cara. Neila. Neila. Não gosto de futebol, ópio do povo. Viu? Foi afastado. Se bem que ópio é maravilhoso. Tá aí, ó. Foi afastado por mau comportamento no vestiário. Sua poltrona e também a do gauchão já foram abolidos do ônibus. Adão, assistente pau pra toda obra. Mantém-se aquecido porque sabe que o time precisa dele. Adão! Sidão! É boa a definição do Adão, pau pra toda obra. Sidão, relacionado, aguarda ser chamado para o jogo no estacionamento do estádio, porque na última partida acabou tapando tudo com a cabeça. Sim, faz bastante gol de cabeça. Arizolinho, goleiro reserva, por sorte, nunca precisou ser utilizado. E finalmente o treinador, Dr. Meira, mais preocupado em planejamento, né? Desde a temperatura do ar, a qualidade do gramado. Durante o jogo, conversa sem parar os dois tempos com o quarto árbitro, que sempre o ordena sentar no sofá da casa mata e ficar calado. Valeu, Roberto. Muito bom. Vai ter e-mail. Legal, valeu. Sabe o que eu adoro, né? Adoro, maravilha. Que o ouvinte para na frente do computador. E cria uma maravilha dessa. Exatamente. Escreve, manda pra gente, cara. Olha o tempo que o cara perdeu com a gente, velho. Poderia roteirizar uma peça de teatro e pra Broadway americana, maravilhosa. Buscar patrocínio do Banco Itaú. Ô, Dudu, já que tu pintou aí, Dudu. É isso aí, cara, tamo aí, tu falou que eu não tô mais no programa, cara. Dá esse toque pra galera aí. É senha, cara? Não é senha. Dá esse toque pra galera aí. Aí, cara, se liga aí, cara. Se liga aí. Acaba de chegar ao Rio Grande do Sul uma ceva, uma cerveja, né, cara? Não vou falar gíria, né, cara? É, uma cerveja. Acaba de chegar ao Rio Grande do Sul uma cerveja. Eu só dei pra tu ler porque eu quero que tu fale bem direitinho o nome da cerveja. Tá, cara, deixa eu ir aqui, cara. Vai lá. Acaba de chegar ao Rio Grande do Sul, cara, uma cerveja muito mais gostosa e muito mais refrescante. É a Antártica Sub-Zero, cara. Uma cerveja com processo de fabricação totalmente inovador, cara. Duplamente filtrada, menos de 2 graus abaixo de zero, cara. Maravilhosa. Antártica Sub-Zero, cara. É muito refrescante, muito gostosa. E por isso, muito boa de beber, né, chefinho? Boa, maravilhosa. É isso aí, cara. Nós aqui do Pretinho já experimentamos. Que nós aqui do Pretinho. Tu não é do Pretinho, Dudu. Tá no texto, nós, cara. Nós aqui do Pretinho. Cara, eu queria dizer que eu voltei a trabalhar na nossa empresa aqui de... Na Estados Unidos, cara. Ah, tá. Voltou. Cara. Humildade. Boa. Você encontra Antártica Sub-Zero, cara. Tu não está na Ruder, ô, Dudu. Dudu tava na Ruder há pouco tempo. Segurança. Depois eu falo disso aí, cara. Você encontra o Tática Sub-Zero, cara, nos principais supermercados da cidade e nos seus bares preferidos, cara. Muito obrigado, Tática Zuzu. Sub-Zero. Muito obrigado. Duplamente filtrada, duplamente refrescante. Se for dirigida a um bebê, é só alegrias, cara. Antártica, a Antártica, antiga faixa azul, né? É, a faixa azul. Tomamos várias ontem lá no show da Shakira. É, isso, a gente experimentou. Geladinhas, ontem, que espaço, hein? Que organização. Que organização, legal. Né? Que é camarote, legal. Né, cara? Que tá camarote. Legal, né, cara? Que qualidade de evento, né, cara? Foi isso, qualidade cara. De evento. Nossa, gabarito. Gabarito. Meu, troço assim, né, cara? RBS Eventos. RBS Eventos. Só teve outro mundo. Amigo meu que tinha pulseirinha do VIP Lounge e ficou no camarote vendo o show e o aí? Tempo todo. Foi eu. Pagando cerveja. Foi eu. E qual era a diferença do VIP Lounge pro camarote? Que o VIP Lounge é tudo liberado. Era muitas mulheres. Muitas mulheres. Não, mas tinha mulheres em todos os lugares, meu. Inclusive do teu lado de mão dada contigo. Inclusive do meu lado. Bem observado. Ou seja, qual é? Fala, Piangers. João Dias de Viamão pede um jornalismo. Um jornalismo. Pra nós aqui da Rádio Velha Capital de Viamão. Rádio Velha Capital? É verdade. Sim, a Viamão foi capital do estado, né? Foi capital do Rio Grande do Sul. E um alô, Limão. Como é que tá o gurizão? Pra mim e pro Douglas, o docinho. Não para de crescer, cara. E ele manda o Giovanni Grisotti Fex. Aê! A gente tem que fazer uma abertura pra isso, cara. Temos que produzir uma abertura pro Giovanni Grisotti Facts. Giovanni Grisotti Facts! Peraí, vamos ver se eu tenho uma sirene aqui, uma sirene ou coisa parecida. The number one radio station da Atlântida apresenta Giovanni Grisotti Facts. Daí a vinheta. Quando o Grisotti nasceu, sua mãe não conseguiu ver o seu rosto. Ele já saiu. Esse moreninho, bom, baixinho. Quando os azulzinhos veem alguém com cara embaçada, eles saem correndo. O cinegrafista que flagrou Daniela Cicarelli na praia fazendo sexo era Giovanni Grisotti. Com uma câmera escondida na Espanha. A namorada de Giovanni Grisotti ainda não sabe quem ele é. Eles namoram há 2 anos. Um belo dia Deus criou o mundo. Ninguém iria descobrir isso. Então criou Giovanni Grisotti. E todos ficaram sabendo por uma câmera escondida. Quando o Grisotti era criança, ele perdeu todos os amigos por filmar todas as coisas erradas que eles faziam e com uma câmera escondida mostrava pras mães. Claro, mandou o John Dias, pode mandar mais, criar mais. E olha, valeu, que agora finalmente a gente sabe quem fotografou a Santa Ceia. Foi o Grisotti. Finalmente agora. Tá, eu acho que o Giovanni Grisotti devia investigar o caso do blog dessa pessoa, que Maria Bethânia, é, que vai ganhar 1.300.000 reais para ler poesias na internet. 1.300.000, verba liberada, já é minha. O mundo precisa de poesia. É isso aí. Vai é entrar o nome ao do ar blog. Agora. É o nome. Serão 365 vídeos. Meu. Que coisa boa. Um ano de vídeo, vocês vão ver. Vai ser 1.300.000. Tá rogando uma praga pra nós, é isso? Nós vamos ver. 1.300.000. 300.000 pra produção dos vídeos e 1.000.000 pra produção minha, né? Senão vai ter mais 18 ali, que é feia a coisa. Vai fazer Maria o pé, Bethânia vai cortar feia. O cabelo? Cortar cabelo, alisamento, a chapa nova. Tá com. Tu bebeu, Bethânia? Eu bebi pra comemorar. Né, 1.000.000 no bolso, não é toda hora assim, é verdade, né, gente? É verdade, é verdade. Muito bom. Quebrou a noite, então, quebrou. A noite, eu vou quebrar a noite agora com 1.000.000 no bolso. 1.300.000 reais, todo pra fazer, o mundo precisa. Só pra fazer de poesia, né? E tu tem, qual é a poesia de quem que tu vai... De cair. Vou falar uma, então. Isso. Fala uma poesia pra nós aí, Bethânia. Tu que não és senhor do teu amanhã. Não é diz o momento de gozar o prazer possível. Maravilhosa. Consumimos. Eu não vou. É por isso que eu vou fazer um vídeo. Vou poder acabar as minhas poesias. Com todo respeito, tem coca que é Fanta, né, cara? Tem coca que é Fanta, né? Tem. Esse leite é moça. Tem, né? 90, eu vou parar. Eu esse. Vou parar de defetar os meus personagens. Não. Consumimos nossa vida a esperar e morremos empenhados nessa espera do prazer. Muito bom. Essa Maria Bethânia. Hoje eu não me engano, se eu não me engano, é Epícoro. Exatamente. Epícoro. Tem mais uma aí, Bethânia? Meu filósofo favorito, Epícoro. Tem outra aqui. Tem uma. Epícoro atrás. Que aquela ali ficou meio complicado. A mente não deixou. Eu ver. Eu cavo. Tu cavas. Ele cava, nós cavamos. Vós cavais, eles cavam. Não é bonito, mas é profundo. Obrigado, Betânia. Obrigado, Betânia. Vai daí, ô. Não, por exemplo, Titi, deixa eu fazer um rápido comentário. Sim, sobre o que a gente falou no programa da Uma hoje. Aliás, era 15 para as duas, mais ou menos, lá perto do Bola, né, doutor Alceu? É verdade. Tá aberto, é. Sobre o salvamento realizado lá em São Lourenço pelos helicópteros da Brigada Militar e tal. Isso aí repercutiu. Hoje, o capitão Santa Rosa teve aqui. Não, major. Ele é major. Já foi promovido. É verdade. O major teve aqui conosco e a gente comentou e tal, ele teve também no Jornal do Almoço, onde foi comentado o salvamento, e aí os nossos ouvintes não pararam mais de mandar mensagens de parabéns e congratulações à Brigada Militar. Então aqui vou ler uma só que resume tudo isso, tá? Parabéns à Brigada Militar pela operação de salvamento aéreo realizada em São Lourenço em virtude das condições da enchente. Isso mostrou a qualidade do serviço aéreo da PM, da Brigada Militar. Informo que também Santa Maria participou com uma equipe com as aeronaves Black Hawk, recém-chegadas dos Estados Unidos. Bom. As equipes e pilotos saíram de seu treinamento para realizar a missão real, seguindo o lema para que os outros possam viver. Esquadrão que deslocou da FAB foi o Esquadrão Pantera, o grupo SAR, grupo SAR. De resgate. Grande fera, Pantera. Mandou aqui o Fernando Kirchhoff. Que demais isso aí, né, cara? Quando demais, quando o cara é pequeno, quando o cara é guri, ele sonha, né, em ser... Sim. É a Barbie. Ser... Que Barbie, filho de uma mãe? Que Barbie? Cada um tem o seu sonho. O Neila sonha vai ser Barbie. Ser Barbie, cara. Nunca pensasse. Aliás, tá rolando no Iguatemi, neste momento, o maior encontro de Barbies do mundo. Eu deveria estar lá. Realizado pela nossa Barbie, a Rodaica. Muito. O Potter que não tá aqui, eu pensei que fosse ele que tivesse. Não, ele não tá lá participando. Tá gripado, não, tá dispensado. Maravilhosa, a Rodaica é maravilhosa. E agora em HD no Patrola. É verdade, né? Vai ficar mais linda ainda, detalhes da Rodaica em HD. É demais, né? Maravilhosa. Vai daí, Porazinho! Ô, piada velha! Piada velha do Bastarã! Apoio! Farmácias Tola! Aproveite os produtos de homeopatia Tola! Uma emergente chama suas amigas para ver o seu novo guarda-roupa com a sua nova coleção para o verão. Aí ela abre e fala: essa é a minha coleção de sapatos Chanel. Puta, que nojo. Esta aqui é minha coleção de calças da Miller. Esta aqui é a minha coleção de calcinhas Victoria's Secret. Essa é a minha coleção de colares H externo. Daí as amigas, as colegas, né? Aquela coisa toda, né? Abrem a porta do guarda-roupa e encontra lá um neguinho baixinho, né? Negãozinho. O pãozinho tá ali, todo encolhidinho no guarda-roupa. Ah, e o negãozinho se assusta, opa! E pergunta: o que é isso? As amigas perguntam: o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E ela responde: esse é o meu pretinho básico. Lamentável. Lamentável. Mais uma piada racista em Morada. Que privilegia loiro de olho azul. Só pia de marca, né? Mas aí não ia dar pretinho básico, pô. Branquinho, né? Lamentável, quando eu trabalhava na outra rádio, não era assim tão preconceituoso. Que isso, mulher? Era a Rádio Leblon, né? Que tu trabalhava. Não, Copacabana. Tchau pra ti, guri. É lamentável. Puxa, venha pedir um socorro. Sou proprietária de uma oficina mecânica de veículos em Porto Alegre. Estou selecionando mecânico e auxiliar para trabalho fixo com carteira assinada, salário atraente. Olha aí, Almir. E ótimo ambiente de trabalho. Não quer mudar de ramo não quer mudar de profissão, ou Alcemar? Eu entendo bastante mecânica também. Entende mecânica? Eu entendo também parafuseta, carburador, manja de carburador. Beber 40? Isso. Corpo duplo? Não, corpo triplo não existe. É só corpo duplo. Quatro? Não existe. Não. Tava indo 90, né, Pedro? Tava indo bem, tava indo bem. Bom, essa profissão tá escassa no mercado, então socorro ao PB. para me ajudar e ajudar também a quem precisa. Caso contrário, vou ter que arregaçar as mangas e meter a mão na graxa. Não que eu goste, adoro meu trabalho, mas como o movimento está grande, não consigo cuidar de tudo e só comigo e a equipe que tenho hoje. Interessados, mandar e-mail para selecionomecanico@hotmail.com. Ó, cara, é bom meter a mão na graxa, né, velho? Pessoal, preferência. Cara, eu vou fazer as cortinhas, né, Bora? Bora, peraí, deixa pra mim, deixa eu administrar essa, por favor. Passou, já foi. Tá bom. Então tô vendendo uma geladeira, diz o nosso ouvinte aqui. Mas isso foi uma metáfora, Porã? O que, que foi isso? Não, é legal. Desculpa, mano, é impossível voltar no assunto. É legal mexer com graxa, né, cara? Tu gosta de gordinha, né? E sentar na graxa, Porã. Sentar na graxa eu não gosto muito. Eu prefiro mexer na graxa. Mexer no lubrificante, assim, graxa, essas coisas, né? Eu tô, viscosidade. Tu usas lubrificante muito, né? Muito. Eu concordo, Porã. Muito lubrificante. Então, fala, Pi, fala. O Porã gosta de mexer na graxa e o Alcemar na massa. Na massa. Isso, eu também gosto. Da massa. Mas o Porã é camisa velha, não me engano. O que é camisa velha? Escapa o botão. Olha só, Alcemar, onde é que já se viu, rapaz? Que isso, Alcemar? Porã não, Alcemar. Tá me difamando aqui no programa. Pode falar isso de qualquer um aqui, quase qualquer um, mas não do Porã. Porã bota a mão no fogo pelo Porã. O cara tá vendendo a geladeira. Tem capacidade pra 340 litros, modelo Clean, é uma Brastemp cor marrom e bege. Ah, essa é pra matar. Não, marrom, bege escuro. Mas vai saber, é bege escuro. Chega da cozinha, marrom. Chega a dar uma depressão. Mas pra quê, rapaz? Geladeira é branca. Geladeira é branca. Chega a dar uma depressão. Aço inox escovado. Ou aço inox escovado. Mas é que essa aí é antiga. É antiga, aquelas da sempre antiga. Certo, minha mãe tinha uma dessas. Manda de blind aqueles adesivos pra adesivar, geladeira de preto, vermelho, qualquer coisa. Mas geladeira bege pra matar o cara. Chega a tirar a fome do cara quando vai. Chega. Chega, Alcemar, é verdade. Dá um bege. Chega a tirar a fome, cara. O preço é ridículo. Ela tá em bom estado, mas não é frost free, por isso que estamos vendendo. O preço é ridículo, porque não damos assessoria logística, ou seja, a pessoa tem que vir pegar a geladeira. Preço é ridículo porque tinha que dar essa geladeira, né, cara? Na boa. Tinha que doar a geladeira. É, doar pra uma instituição de caridade. Doar pra São Lourenço do Sul, lá. Vamos comprar e doar? Vamos comprar e doar? Demorou. Depende, qual é o preço? Não, mas peraí, tem que ir buscar, cara. Ah, não, buscar não. O problema é ir buscar. Sai mais caro buscar do que comprar. Vai comprar uma nota, 320 pila. Eu vou fazer isso aí. Tá, mas depende de onde tá. Pantanal. Hã? Bairro Pantanal. Ah, em Floripa. Eu pensei que fosse Pantanal Floripa. No Mato Grosso. Ah, então doa pro Vale do Itajaí. Né? Podemos fazer isso também. Carreta, a gente compra e doa lá pro Vale do Itajaí. Eu vou comprar, vou levar lá no Vale do Itajaí e vou vender. Pelo que? Triplo. Vou vender pelo triplo lá que todo mundo precisa de geladeira. É assim que eu faço dinheiro, querido. Pô, guri! Tá me olhando assim por quê? Tá feia a coisa? Tá brava a coisa, hein? Pô, mas tu faz muito dinheiro, guri. Faço muito dinheiro. Fabrica? Fabrica também? Sabe aquele carro que tu comprou, né? Usado? Usado, claro. Perda total numa enchente. E aí eu trouxe a pedra. Recuperou? Recuperei e vendi. Recuperou, bem que eu sinto um cheiro de molhado nele, cara. Exatamente. Se alguém quiser fotos da geladeira, o cara manda. Ah, eu quero. Vendo geladeira @live.com. Live. L-I-V-E. Eu tava pensando em botar no papel de parede do celular. A geladeira? É. De repente depois eu vou pedir a foto. Isso aí é uma coisa da vida moderna, né? Antigamente o cara levava foto na carteira, foto da geladeira, ou da mulher, ou dos filhos, ou da sogra. Tem um amigo meu que leva foto da sogra na carteira. Não, mas foto da geladeira é. Foto da geladeira é antigamente. Hoje a foto da geladeira pode aberta. Ser descanso de tela do telefone. Né? Cheio de cerveja. Exatamente. Né, Almir? Exatamente. Almir, não tem nada pra gripe. Não é gripe, é sinusite aí. Sinusite? É. Limão. Limão. Limão. Pinga no nariz o limão? Não, é supositório. Limão supositório. Mas é um supositório de limão de ou limão, é um limão que tu usa como supositório? Tanto como é que tu já usou? Tu já usou os dois? Tanto faz, os dois são bons. Já usaste os dois? Os dois funcionam, dá um calorão. Ah, imagina o calorão. É o limão galego, aquele. O limão grande, aquele. Galego. Um limão, duas doses de vodka, açúcar e gelo. E aí como é que faz? Acabou a sinusite. Como é que faz? Acabou. Pica e bota. Pica. Vai lá, Almirzinho, quer vender o quê? Gente, vocês estavam falando aí de graxa, cheiro de graxa. Cheiro não, né? De tocar a mão na graxa. Nós estamos lançando na Almir Research and Development Group um aromatizante agora. Boa, uma vela aromatizante de cheiro de graxa. Boa. pra macho. Cheiro de graxa, cara. Isso é pra macho, entendeu? E desodorante também com cheiro de graxa. Pra você que de repente trabalha na mecânica, ou que não, de repente você é designer, ou anda de roller e quer trazer mais. Quer trazer mais masculinidade na sua vida? Na sua pessoa. Aí você faz um desodorantezinho de graxa, né? Com um perfumezinho de graxa. Ou sua mulher vai chegar. De repente, bacon. Bacon, bacon é legal, é uma também. Boa. Bacon é uma boa. Chiclete, bala de chulé, bacon. Chulé de bota também é bom, né? Chulé de bota. Chulé de são vários os odores dos aromatizantes da Almir que tem Research and Development Group. Muito bom, amigo. Com aprovação de um dos maiores heterossexuais que eu conheço, Alexandre Ferreira. Obrigado, amigo. Ele é o homem degustador, degustador do cheiro de graça. Obrigado, meu. Obrigado. Dá pra sentir. O e-mail é: o estagiário ontem estava no show da Shakira vendendo pulseira VIP. Ah, para! Arroba, não deixou ninguém entrar no estacionamento, ele que estava organizando. Ponto abre teu olho, claro, Gilberto. Claro, Gilberto. Cara, era isso por esse primeiro bloco, tá? Voltamos em seguida. Depois do Pretinho Básico em Cochabamba, tá todo mundo ouvindo o Pretinho, né? Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida. Todo mundo tá ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Você nos ouve e nos coloca na condição de um programa mais ouvido de rádio do sul do Brasil no horário em que estamos no ar. Que beleza! Que beleza! Doutor Alceu, antes de lhe chamar aqui, eu queria falar pra nossa audiência o seguinte. Estão tudo louco. É futebol, né? Daqui a pouco tem futebol, os caras estão tudo louco. Aí é o seguinte, doutor Alceu e queridos do Pretinho, nós em reunião rapidamente aqui durante o intervalo, decidimos que nós vamos comprar a geladeira do nosso amigo. Nós vamos comprar a geladeira bege do nosso amigo. Como é que é o nome dele? Deixa eu ver aí. Arthur, né? Arthur. É o vendo geladeira, arroba parará, parará. Tá, é R$320, totalmente negociável. Nós vamos comprar esta geladeira e vamos doar esta geladeira para uma entidade assistencial de Santa Catarina, que vai ser indicada pela nossa audiência de Santa Catarina pelo Twitter do Pretinho Básico. Pretinho underline básico, certo? Arroba Pretinho underline básico. Você indica aí pelo Twitter do Pretinho e nós vamos entregar esta geladeira numa instituição de caridade em Santa Catarina. Nós queríamos pedir pro nosso ouvinte Everton de Joaçaba, é isso? Grande fera. De Joaçaba, que ligou pra cá se dispondo. Ele tem uma empresa de logística, uma empresa de transportes. Ele ligou pra cá se prontificando a entregar esta geladeira em qualquer lugar de Santa Catarina. Então nós vamos fazer isso. Nós vamos comprar a geladeira, o Everton vai mandar um caminhãozinho lá buscar a geladeira em Pantanal, Floripa, e levar a geladeira no Pantanal, Floripa, no bairro Pantanal, em Floripa, e vai entregar esta geladeira em algum lugar, em alguma cidade. Para de bater palma, desgraçado! Mas que mala! Não aguento mais bater palma. Cara, eu te aplaudir daqui a pouco. Diabo! Múmia paralítica. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Ai, Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo pro estado Félix Capriles em Cochabamba ouvindo o Pretinho, doutor Peter. Acho bravo, doutor Alceu. Daqui a pouco. Jorge. Daqui a pouco tem o Jorge Osterman com isso. Não é Osterman, é Wilsterman. É Barbataman. Na Libertadores, 7:30 PM. Hoje também tem o Colo-Colo com o Santo e o Cruzeiro com o Deportes Tolima. Vai ganhar o Inter, doutor Peter. Vai ganhar o Inter, doutor Alceu. Exatamente. Na família, Copa, na Libertadores. Família do Jorge Wilsterman, pra lotar aquele estádio, cara. É grande a família. Né? Na Liga dos Campeões, que é a Libertadores da Europa, o Chelsea empatou com o Copenhague. Classificou, e aí, então, que já tinha ganho lá na Dinamarca. E o Real Madrid enfiou 3 no Lyon. Quebrou um tabu, né? É Lyon, doutor. O Real Madrid nunca ganhou do Lyon, foram 7 jogos, se eu não me engano, 4 empates e 3 derrotas. Oi, e agora quebrou um tabu e passou para a próxima fase também. É. Se eu não me engano, é na sexta-feira o sorteio, né, dos confrontos agora da próxima fase. E aí zera tudo, ou seja, pode dar, por exemplo, Real Madrid e Barcelona. numa quarta de final. Não é que nem a Libertadores, não, que não brasileiro não, não pode não se enfrentar. Aí, não, zera tudo e é um sorteio que tudo pode acontecer. É, batamento. Demais, hein? Tá todo demais. Mundo indo também pro estádio Augusto Bauer em Brusque, doutor Pedro. Bauer. Porque tem Brusque e Figueirense até 7:30 PM no Catarinense. Jogo que foi adiado pra hoje por causa das chuvas lá em Brusque. Eu Abaí vai jogar com Ipatinga 10 para 10 da noite em Ipatinga. Copa do Brasil vai passar no 12. Vocês têm um pay-per-view dos campeonatos regionais? Só o gaúcho. Sim. Eu tenho. Paulista não? Não. Não, mineiro? Só o gaúcho. Eu tenho todos. Eu só tenho o gaúcho. Tem todos? Eu queria ter. Doutor Peter, o Grêmio assinou com a Globo. Pois é, o Grêmio assinou com a Globo. E foi aí, o primeiro time a assinar com a Globo. O que que disse o Fábio Koff sobre isso? Ele falou assim. É, ele falou, mas o pessoal não ouviu muito. É, bah, que muito coisa, hein? É que é rixa, né? Paulo Doni e Fábio Koff. Não, mas não é por isso, né? Não é por isso. As condições pro Grêmio são melhores. Cada um faz, vai fazer. O primeiro, por exemplo, continua no Clube dos 13. É, cada um sabe a sua. Vai a ida e a vinda, né, cara? Vai momento político. Mas tem uma coisa que eu não vou entender. Ronaldinho optou pelo melhor pra ele. Aí foi pro Flamengo. O Grêmio optou pelo melhor pra ele. Foi pra Globo. Vai ver. Daqui a pouco o Inter vai assinar com a Globo também. Só porque o Grêmio assinou. Mundial, Libertador. Mundial. Bilibertador. Agora vai assinar com a Globo, pô. Era aí, pro doutor Pedro. E só também, né? Não quero mais nada. Igual. Sim. Não, as outras, aquela lá. Era isso, obrigado, doutor Alceu. Muito obrigado, doutor Alceu. Não é nada. Cara, tem uns troços aqui importantes pra falar, rapidamente. Pois não. Primeiro, o Brasil mandou dizer, o governo, o Itamaraty, mandou dizer que não vai trazer, não vai bancar grana nenhuma pra trazer brasileiro no Japão, do Japão pra cá. Tá justo. Por que justo, cara? Eu não acho legal. Acho que o governo brasileiro tem que cuidar dos brasileiros, não tem? O governo não tá lá sendo pago pra cuidar dos brasileiros? Eu também acho, tem que amparar os brasileiros. No mínimo. Não. Vamos ouvir, eu concordo com o Piangas, tá? Eu quero ouvir o Maurício. No mínimo, a aeronáutica brasileira tem que ir até botar lá. Fretar um avião. Óbvio, cara. Qual é o teu argumento, Maurício? Cuidado dos problemas daqui. Tem que pegar esse dinheiro e dar pra Itajaí e passar o nome. Claro, pegar esse dinheiro e dar pra Maria Bethânia. Quem chamou? Só deixa eu ver se eu entendi. Quem é que resolveu ir pro Japão? Cara, é isso aí. Se eles estão lá. Brasileiros que trabalham lá. Mas peraí, se o cara. Estão lá, se o cara, do por governo, livre, isso. Espontânea vontade, decidiu sair de onde ele mora, que não importa o país, pode ser Estados Unidos, pode ser Argentina, saiu dali, se mudou para um outro local. Por que este país agora tem obrigação de trazer ele de volta, se foi ele que porque quis... Porque é uma situação de caos, cara, de emergência completa lá. Tá, mas aí é o país que ele tá, que tem que fazer isso. Tem brasileiros que trabalham lá, que estão em dificuldade. É a mesma coisa. Tá, mas e a dificuldade que eu que trabalho aqui tenho, às vezes? É a mesma coisa de uma guerra na Líbia, por exemplo. Ah, o governo brasileiro tem que retirar os brasileiros de lá. O governo francês tá cuidando mais ou menos isso. Pelo menos se parassem pra perguntar quantos brasileiros são. São milhões de brasileiros. São 30 brasileiros no máximo. Qual é o problema de trazer 30 brasileiros do Japão pra cá, velho? O governo federal gasta com muita, aqui, né? com muito mais besteira do que trazer 30 brasileiros de volta, né? O Tiririca, cara, não gastou 80 pila em passagem, tá pedindo reembolso de 520? Não, acho que não, cara. Não é isso? Não. Claro que é. Ele gastou duas passagens. De 80 pila, comprou na promoção. Não, um trecho era 80, o outro era 400. Tá. Mas vocês entendem? Desculpa, Tiririca. Tá indo bem, Tiririca. É um dos deputados que menos gastou. Ele pediu R$42 de despesa de gabinete. Primeiro mês, cara, de trabalho. Ó, o Tiririca pediu 42, é o que menos gastou. E o que mais gastou foi 17 mil, cara. O cara pediu R$17 mil de ressarcimento de despesas de gabinete. Foi ele, Valdemar da Costa Neto. Vocês entendem, O Valdemar tá lá ainda, mamando na teta. Tá lá ainda, né, cara? Vocês entendem que é um troço meio estranho, porque ainda hoje no Pretinho da Uma a gente comentou sobre os hospitais, né? Sim. Inúmeras, milhares de pessoas sofrendo, esperando atendimento que não tem, etc. São pessoas que também estão sofrendo de uma situação absolutamente lamentável. Sim, mas são duas coisas diferentes. Não, eu sei que são coisas diferentes. Eu só estou dizendo. Mas a outra está errada. Estão sofrendo também porque o país delas não dá condição para elas. É isso que eu estou dizendo. E estas sofrem ali e o país não consegue, não tem condições de dar a elas o que elas precisam. E tem, não dá. Tá, não dá. Por má administração, por inúmeras coisas. Aí outras que não estão no país por livre, espontânea vontade saíram. Por que então pra agora tentar uma momento, vida melhor, já que problema, aqui não mas tem como. Bem, perfeito, não, mas a questão ótimo, aí é a seguinte. Ótimo, o que eu tô dizendo é que não tá sendo dado o tratamento. Cara, às vezes a gente discute peraí, desculpa, eu gostaria de terminar, que o Pi terminasse. Talvez não exista o certo ou errado, apenas eu questiono, porque eu não acho que seja tão coerente e justo. Tu tá fechado com o Itamaraty, com o governo. Nesse momento, sim, talvez eu tenha que refletir um pouco mais e mudar de opinião. Acho que a questão... Tu apertava o botão, né? Sempre te lembrando disso. Eu acho que a questão é simples. Eu sou em defesa da livre iniciativa da tudo pessoa bem, e que ela bem, responda por mas isso. Mas assim, ó, a partir do momento, essas pessoas são cidadãos brasileiros no Japão, tá? Que estão vivendo uma situação de risco e que estão querendo voltar. O Brasil, o governo brasileiro tem que se responsabilizar por elas. A decisão não passa pela nossa discussão. Não, mas entendeu? O governo pulou, vai decidir. Pulou. Muda a faixa. Próximo assunto. Aula de português, pode ser? Ué, mas não era o KG na uma da tarde? Mas agora eu tô com aula de português legal. E o pessoal tá puxando tapete aqui. O correto é falar. Correto. A tsunami, não o tsunami. Não é tu tsunami, é tsunami. É tu tsunami. A tsunami, não o tsunami. Por exemplo, as reportagens, tá? No mundo todo, o Washington Post nos Estados Unidos. Tsunami varre a costa do Japão. Não é o país da Espanha. Tsunami provoca acidentes de trânsito. Le Monde, da França. Homem perdeu tudo que tinha. Tsunami levou. Clarim, na Argentina. Tsunami lavou toda a costa do Pacífico. Conclui-se que uma coisa que varre, lava, provoca acidente no trânsito e leva tudo que o homem tem, só pode ser feminino. Gênero feminino. Não é a tsunami. A tsunami. Até porque Daniel Oliveira tsunami é mandou. Onda grande, né? E onda é a onda. É né? a onda. Que lá vem a onda. E aí, KG, o que tem aí, KG? Tá na hora de entregar pro cidadão. Algumas frases de supermercados podem ser gravadas pelo locutor do supermercado, por exemplo. Vai lá. Atenção, rapaz de boné preto, jaqueta de veludo, com detalhes em vermelho escarlate. Seu figurino está horroroso. Isso aí é do tio Dino, hein? twitter.com/tiodino. Atenção, proprietário do veículo Gol, placas MMM0012. Uma mulher encontra-se ao lado do seu carro com uma picareta. E não parece feliz. Atenção todos do supermercado. O Vanderlei levou a Soraya do caixa pro motel e broxou. Eu acho muito legal a profissão de locutor de magazine, assim, sabe? O cara tribeio humorado. Esses tempos eu fui naquela loja, como é que é o nome daquela Big, loja? Big, lá? É Big, a loja. Mas eu vi Vinícius Caxias do Sul, tá? Eu estou buscando espaço, seu amigo. E aí o cara me viu na loja e começou a fazer, imitar personagens do Pretinho, cara. No microfone pra todo mundo ouvir. Aí eu caminhava pela loja, muitas pessoas, obviamente, nem sabiam quem eu era, normal, e as pessoas rindo, viu? O cara imitando, tá muito legal. Abraço aí pra rapaziada aí daquela loja. Vou postar um toque aí que eu vou estar aí no Sport TV. Aí não, no tu já teve. Sport TV? Vai reprisar aí, né? É. Eu falando lá do Sampaio Corrêa, que é meu time lá no Maranhão. Tá lá, né? Tá bom. Não, bico. Não, vai repetir, mano. Vamos entregar agora pro Sidão. Vamos lá, Sidão. Um minuto e meio pra ti, Sidão. Ah, é o suficiente para eu declarar. É, ontem era 13 e tu não conseguiu. Ah, mas vocês ficam me interrompendo, me perturbando. Vocês não têm noção. A trilha que eu falo, Salmos, quer dizer. E é a noite hoje, hein? Olha, hoje promete, Piangers. Hoje é quarta, hoje Suleika. Elas cobram pela metade, Suleika, sabia? Suleika. Cobram o quê pela metade? A companhia. Cobram pela companhia. É claro. O pastel. Nós ficamos ali conversando, pastel de cabelo eu adoro. Vamos para o Salmo. Quem enviou foi Júlia quem enviou. Ai, Júlia. E o Salmo diz assim: você é luz, é raio, estrela e luar. Aí, meu amigo Cajovando. Manhã de sol, meu iaiá, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca e me ama no chão. Me suja de carmim. Me põe na boca o mel. Louca de amor me chama de céu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E quando sai de mim, leva meu coração. Bem nesse momento, tá na hora de acabar o programa, Sidão. Ah, não vai me deixar terminar. Infelizmente acabou. Voltamos amanhã. A uma da tarde com o Pretinho Básico, logo após o Discorama. Eu chego ao meio-dia no Discorama. Muito obrigado pela parceria. Boa noite. Ai, a merda, então. Boa noite de quarta-feira. Até amanhã. Cuide-se. Tchau.